cidade de terra boa, terra boa, terra boa. O corpo foi encontrado ao lado desta estrada de terra e avistou o corpo. Foi morto com pelo menos 7 facadas. Estava de costas, com a camiseta amarrada no pescoço e com as nádegas à mostra. O que levanta a hipótese de estupro. A vítima ainda foi arrastada até a propriedade. Olha, lamentáveis esses casos. Mas o caso desse pai que matou o filho da base de estupro. Esse caso, a participação do pai, como é que foi a investigação? Essa morte terrível que deixa o Brasil inteiro penalizado. Prepare as armaduras e vem com nós degladiar. Revolução sonora, direto do Paraná. Pra quem desacreditou, os loucos tão de volta. Cada vez mais contundente, é mais função maloca. Injetando informação em quem tá desinformado. Abrindo a mente dos alienados. É terra boa, é só Bin Laden na missão. Seu pesadelo tá de volta, pica o Qaeda, Paquistão. Aqui terra vermelha é tingida com sangue. E nessa terra sem lei, o perigo é constante. No epicentro da tragédia tem de sobreviver, pois na calada da noite não tem pra onde correr. Tem a polícia que mata mais que o Estado Islâmico. Tem crianças partejadas em rituais satânicos. Onde políticos corruptos fode com nosso povo. Seja bem-vindo ao Brasil, aqui o cão pede socorro.